gigante Crocodilo Prime. Vamos começar. Caribe é a quinta mais top da cidade. Vamos nessa. Crocodilo Prime. É aniversário. aniversário do Poro, meu irmão. Tá no berço hoje. E como é o som que ele dá valor. E aí, Poro, como é que é? Crocodilo está na área. Essa é marcante. Bora, Cido, bora, presidente. Se me tocar, algo dentro incendiou. Em teus olhos fazia tarde, me esquecia do relógio. E o quê? Esses dias ao teu lado me ensinaram que é verdade. Tudo na manha, tudo light, como é que é? É tempo de terminar para começar a amar. Sinto algo tão profundo que não tem explicação. Morena. Sei que em teus braços na beira noites desertas. Entra em minha vida, eu te suplico. Comecei a sentir tua falta, comecei a te necessitar, meu amor. As melhores. Gigante Crocodilo Prime. Você me deixou chorando com você. Quando se foi, nem disse adeus. Se parece criança pra você. Por que chorei? Por que chorei? Te peço que segura! Sei que onde estiver, está pensando em mim. Minhas noites agora são frias sem ti. Por quê? Gigante Crocodilo Prime. Pra mim, aonde está? Yeah. Feliz, eu nunca estive tão feliz. Quando você passou e sorriu pra mim, eu nunca me senti assim. Todas as noites eu penso em ti, querendo ter você junto a mim. Que pena que você partiu, mas ainda estou aqui. Quando a chuva cai,

pouquinho de forró no 12. Meu parceiro Miro Marques, pra detonar tudo no palco central do Caribe. Enquanto isso, a gente vai detonando. O baile do Patrese rolando. É Caribe Show! Na janela do meu coração, fiquei a te admirar. Baile do Patrese, DJ Patrese. Tocando belas canções pra você me escutar. E o quê? Vai! Da janela do meu coração. Segundo! Banda AR15, disparando sucesso. E aí, o que é? Josimar também. Galera, tudo aqui no Caribe. Aqui no Croco. Vamos lá, vamos lá. Sentado ainda. E aí, Poro? É aniversário do Poro hoje, meu irmão. Comemorando no som que ele dá valor. Aqui no Crocodilo. Pra Poro, a noite é uma criança. Crocodilo está na área. Aniversário do... Jane, ela que tá no berço hoje. Comemorando aqui no Croco. Quer tentar me convencer. E o substituto também tá na área. Como é que é? Tinha medo de depois sofrer. Que a outra era só pra distrair. Era só pra me esquecer. Do jeito! Na música, ó. Te confesso, é mais que emoção. Nossos olhos denunciam o coração. Pra desculpa, é sem baratão. E o meu rosto até perde a cor. É o baile do Patrese. Olha, eu tô desconfiando. É sintoma de amor. Mas eu não tô vacinada. Só te peço agora, por favor. E o que? E o que? Cuida do meu sentimento. Eu tive medo de me apaixonar. De repente aconteceu e a Sem querer, te encontrei no momento em que eu mais... Meu produtor Felipe Lopes, como é que é? Vivo de te esquecer. Só na mão. Eu não posso jamais te perder. Sem você, eu não sei se eu vou suportar tanta dor. Eu preciso viver esse amor. É o baile do Patrese que não para. Machuca, machuca, machuca. Crocodilo está na área. Gigante Crocodilo Prime. Onde você vai estar quando eu voltar pra você? Eu preciso explicar porque eu voltei. Bora, Juan, bora, Pudim. Que fiquei e agora? Sozinho sem te ver. Percebi que já... Os revoltados do pop também. Sempre aqui no Croco, meu irmão. Aquele abraço. Preciso te encontrar. Não importa o tempo. Não, eu sei que um dia você vai me... E as marcantes, bora! Vou perder você. Eu sei que fui eu que errei, mas voltei pra te amar. É o baile do Patrese. Não vou lembrar de deixar, mas atende esse teu celular. E a galera da Lira no Facebook, meu irmão. Só as balas, só as melhores, do jeito que a galera gosta. Sei que fui eu que errei, mas voltei. Mas tarde tem um CD, viu? Vamos lá. Uma pancada de sucesso. E vai virando, vai virando, vai virando. Meu parceiro Marcos também. E ele é sua primeira dama, Adriana. Tá aqui no Gigante. No Brasil. Gigante Crocodilo Prime. Gigante Crocodilo Prime. Te falar alguma coisa que faça lembrar de tudo que vivemos por amar. Das noites que fugimos sem pensar. Agindo por impulso da paixão. Seguindo a voz que vem do coração. Deixando acontecer o nosso amor, mas puro e verdadeiro. E o que? E o que? Você não sai da minha memória, mesmo assim não tem mais volta. Pois me trocou por um alguém, atração só de momento. Minha vida dediquei a esse amor que não vai. Gigante Crocodilo Prime. Assim eu te guardei nas lembranças que me dei. Estilos. A DJ do sucesso. Patrese. Não dá pra esconder, nem como disfarçar. Está escrito em nosso olhar. Esse amor que me faz tão feliz quando estou com você. Só pra se amar! É do jeito da crocodilo! Então diz, então diz! E aí, Breno Souza? Tá golada aqui comigo também, um abraço do Patrese! Como é que é? Galera da golada aqui! Eu te amo tanto! Tanto, tanto! Top, não adivinha? Toma! O top DJ do Pará, DJ Patrese. Prime. DJ Patrese. E a a gente gravando esse CD ao vivaço na festa de hoje aqui, marcante, bora! Eu levo a vida assim, é noite. Thiaguinho CD, gente. E eu e eu! Top Patrese. Patrese. O top DJ do Pará. Feliz, eu nunca estive tão feliz. Quando você passou e sorriu pra mim, eu nunca me senti assim. Pense, vai. Todas as noites eu penso em ti, querendo ter você junto a mim. Que pena que você partiu, mas ainda estou aqui. Quando a chuva cai. O João Oliver. O Raino Fernandes também, o Eric Lima, já estão aqui no baile, segura! Eu sinto teu beijo quando a chuva toca em mim, quando o vento sopra, volte pra mim, meu amor. O baile do Patrese, o gigante crocodilo. A maior referência em Melody. Fruto da terra. Sei que as palavras se perderam vento. É doido, te segura. As melhores. O novinho também, o Fabinho. O Breno Souza. O Beckzinho Pop. Os revoltados também do Pop, do Sideral. Estão aqui, ó. E o quê? De aventura, tão pouco tempo que durou. Não vê que por dentro me consome tanto amor. Baile do Patrese. Eu acho que não sou mais aquela que rouba seu beijo. Maranhão em peso na fronteira. Aquele abraço aqui, ó. A gente se ama. Patrese. Na cama ou na lama. Eu respiro você em qualquer lugar. E o quê? Caraca, eu só faço besteira pra te encontrar. Se o bicho pegar pra você, pega pra mim também. Eu tiro a roupa do meu corpo. E o bagulho é doido. Também na área. Aquele abraço. DJs Léo e David. É Banda LB. A batida perfeita. É show. Presta atenção nessa aí, ó. Agora fala. Mal a gente ficou. E o quê? Já quero fazer amor. Com papo doce de mel. Quer me levar pro mundo? O Ademir também, o Jojo. O Williamzinho. Galera, tudo aqui de Guaraci. Um abração. Com papo doce de mel. Toma! Com teus olhos, nos meus olhos, ouvi o som da tua voz. DJ Patrese! Dizendo que se arrependeu. E o quê? Posso até sangrar que agora já não vai mais. Me acostumei, já parei de chorar quando alguém fala de você. Eu sei, te pedi, não dormi, me acabei, nunca mais volto atrás, foi demais, não. O Edenilson também, o Andrei, cara da homenagem. O empresário Quinho também. Aí, Quinho, aquele abraço aqui do Patrese, garoto. Vamos nessa, vamos lá. Aniversário do Poro. E a gente vai detonando. Bora, Poro. Tudo na tua conta hoje, desgraçado. E você vai voltar pra mim. Vamos pra cima então, que tá na hora, tá na hora, tá na hora. Tá na hora do caquinhado, do gingado, caquinhado. Bora, bora, bora, bora. Bora que tá na hora. A novinha. Vai novinha. Vai novinha. Vai novinha. Vai novinha. Vai novinha. Tá na hora. Toma caqueado no gingado. Tô vindo aí, pega, pega, pega, pega, meu piru tá vindo. Então pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, meu piru tá vindo aí, lá lá, lá, lá, lá, lá, lá. Meu piru tá vindo aí, lá lá, lá, lá, lá, lá, lá. DJ Johan que tá tocando, vai, vai, vai. Starting now and bring this motherfucker down. In the house, get up and scream and shout. Toma! Say hey, hey, hey. As batidas que envolvem tudo e o bagulho doido, meu irmão. Toma, toma, toma, toma. Tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau. Os mal falados, segura, vai. Tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida. O baile tá pressão, o baile tá pressão, o baile tá pressão, tá pressão, tá pressão, vai. O baile tá pressão, libera, libera, libera o batidão, libera. DJ Patrese vem na pressão, pressão, pressão, pressão. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Vai doidando, vai doidando, vai doidando, vai. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Tá ali meu top do Pará, Patrese. Tá ali meu top do Pará. Pra se ligar, bora. O Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão. Apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende. Pa pa pa pa pa pa pa pa. E a galera vai no clima, vai no clima. E o Patrese detonando. Não vai no Patrese. É bagulho doido. Bagulho, bagulho vai doidando. 3, 2, 1, vai virar, vai virar, vai. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco. Everybody's going to the party. Então bora! Faladas também aí, meninas. Estão aqui com a gente, um beijão pra vocês. É aniversário também da Carol no camarote. E aí, Carol? Ela tá no berço, então bora, Caribe. Lá vem. Tô quase quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã, tu acha que não tá tarde? É que a culpa não foi minha, a culpa foi do Patrese que tava tocando aí, já viu, é rock doido. A culpa não foi minha, a culpa foi do Patrese que tava tocando aí, já viu, é rock doido. E a família Lava Jato, sem limites também do Cidreão. Aí Robson, Bruninha, Wanderlei. Agora! É que a culpa não foi minha, a culpa foi do Patrese que tava tocando aí, já viu, é rock doido. A culpa não foi minha, a culpa foi do Patrese que tava tocando aí, já viu, é rock doido. Mudou quando soube que é. Vem dançando, vem dançando. É carimbão, papai. Claro que és o meu amor. Anda muito estranho e não quer conversa. DJ Patrese. Uma foto antiga no meu Facebook. Mas não justifica essa tua atitude. Agis como se eu tivesse outro alguém. E o quê? Já disse que tô firme contigo onde estou. Deixa de ciúme, foca em nós dois. Senão você vai me passado. Me disse qual foi o pecado. Amor não fica bem. E aí, Daniel? Aqui presente com a gente também. Aquele abraço a você, Daniel. O empresário Quinho também na área, na retaguarda. Tá todo mundo aqui, ó. João Oliveira, pra cima, garoto. Solta a batida. Me solta. Solta o batidão, vai. Toma de tapinha, toma de tapinha. E vai mexendo a bundinha. Toma de tapinha, toma. E a novinha, novinha, novinha. Quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo, vai, vai. E agora? As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. Se liga, liga, liga, liga, liga. Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro crocodilo e ainda pegava teus amigos. Pegava teus amigos, pegava teus amigos, pegava teus amigos, teus amigos, teus amigos. Pode vir, pode vir. Os caras doidos só querem as bandidas. Os caras doidos só querem as bandidas. Só querem as bandidas, só querem as bandidas. Bandidas. Aponta, aponta, aponta, vai! Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Agora vira! Ei, Patrese! Pode soltar a batida. Pode soltar a batida. Agora! O bagulho tá louco, o DJ tá preparado. Tá pronto pra dar-lhe uma pisa. Chegou o DJ que agita. Toma sua pisa, toma sua pisa. Toma sua pisa, toma sua pisa. Toma sua pisa. Agora! Agora! Conhece, conhece, conhece! Aí, conhece! Conhece, conhece, conhece, conhece, conhece! O gritinho, o gritinho! Bora! Jogador Danilo Ribeiro também, aí Danilo! Vamos lá! Só na manha, só na manha, só na manha! Mas ela quer o seu fofeto, ela quer dar pra batido, ela quer o seu gostado. As melhores, vai! Gostado, a jogada na minha casa, então você quer levar. A jogada na minha casa, então você quer levar. E em nome de R.A. Boutique, R.A. Boutique no telão do empresário Anderson. É o patinho na parada, meu irmão. Duque Golden, sempre fechado com o baile do Patrese. E toma caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Saca a praia, praia, praia, praia. Saca a praia. Fechado também com o baile sempre. É saca a praia do empresário Eric. Saca a praia no telão. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Barbearia da Vila. É a galera que dá o grau no visual do Patrese, Barbearia da Vila. Como é que é? Um, dois, Gilson Lanche no trelão. Vai! Olha o pote, olha o pote, já na área! Parado no bailão, bora! O bailão, o corpo tá pressão, o corpo tá pressão, o corpo tá pressão, o corpo tá pressão, o corpo tá pressão. Bora, Júnior, bora, Júnior! Ela ficou safada, ficou cachorra e nem quer saber. E o quê? Antigamente era o Wesley Safadão, depois que foi pro cru que ela virou moleca doida. DJ Lohan que tá tocando. Eu vou sentar de perna aberta, rebolar com a xereca, vou de quatro no caralho, eu por cima e tu por baixo, caralho. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. É muito caqueado, muito gigado, toma na batida. Faladas também por aqui, ó. Não contou que pudesse mudar, que viria a me amar. Acho graça porque não estou nem um tiquinho do meu amor. Agora vejam só, o jogo virou. Como esse mundo gira, como isso não voltou. Agora vai! No gingado, bora! O show vai começar, começar. Apaga tudo que o show vai começar, começar. Apaga tudo que o show já começou muito tempo, vai. Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar. As luzes vão se apagando, as luzes vão se apagando, apagando, apagando, apagando, apagando, apagando, apagando, apagando. Apaga tudo, apaga tudo. Explode o bagulho. Bora pra cima. Puta tudo, puta tudo, puta tudo, puta tudo, puta tudo, puta tudo, puta tudo, puta tudo, puta tudo. Filha, vai! É, vai sentar no sem compromisso. Eu Olha o Dieguinho também, na cabanagem. Tá no berço hoje, parabéns, Dieguinho. Felicidade, irmãinho. Tá no croco. Dieguinho também. Homem da RIA Boutique, aquele abraço aqui do Batrez, garoto. Aniversário dele foi top de linha, sucesso total. E o baile rolou por lá. Ó, Dieguinho. Douglas também, Silvana, é o casal do Croco, meu irmão. Não bate! Não bate de frente que ninguém pode com o crocodilo. Não bate de frente que ninguém pode. E se bater? Se bater de frente vai levar-lhe uma dentada. Se bater de frente vai levar-lhe uma dentada. Não bate de frente que ninguém pode com o crocodilo. Não bate de frente que ninguém pode com o crocodilo. E se bater de frente vai levar-lhe uma dentada. Ela só tá falando dele. Aonde? O que que tá acontecendo contigo? Por que você desapareceu? Eu tô no croco, eu tô no croco, eu tô no croco, eu tô no croco, eu tô no croco. Por que você desapareceu? Eu tô no croco. É o gigante, é o crocodilo Prime. É novo, pai! Que come tudo, tá tentada, tá tentada. Pra cima! Os camaradas do rock também! Vamos lá! Fala, Big Brasil! Mais um, mais sucesso! Big Brasil! É o gigante que vai tocar. Cuidado pro animal não te pegar. Uou. A música é top, ó! Come tudo! Come tudo, pai! DJ Marlon Beats, DJ Patrese. E os irmãos Gold e Dinho Pressão. Patrese! Come tudo! O Lolo da Cabanagem! O Baixinho também! Se prepara pra situação. Porque o animal tá furioso e vai. E vai, dá-lhe uma dentada, vai. E vai, dá-lhe uma dentada. Dentada. É o gigante, é o crocodilo Prime. Ele que come tudo, tá dentada, tá dentada. E aí, carequinha? É o gigante. Aniversário do Boro, Boro, Boro! Olha o Lula! Os Biruta também, a 13! Fala, Rafael! Ai, de Macapá também, o Pretinho! Tá tudo aqui! Sair da festa quando eu tiver loucão. Pode crer! DJ Patrese, bota na pressão. Só vou sair da festa quando eu tiver loucão. Loucão, loucão, loucão, loucão. Loucão, loucão, loucão, loucão. Só os loucos lá tudo dominão. Lá tudo dominão, lá tudo dominão. Lá tudo dominado, lá tudo dominado. Lá tudo dominado, lá tudo dominado. Tá tudo dominado, bora! Vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai. Família doideira também! Paulo Fontenelle, está todo mundo aqui junto e misturado, meu irmão, do baile do Patrese! Vamos pra cima, pra cima! Para o João Oliver! Naguivinha, naguivinha, naguivinha! 3, 2, 1, é agora! Outra vez, Patrese. Pra me amais. E eu? Eu só te peço. Só mais uma chance. Só mais uma chance. Eu só te peço. Só mais, só mais. Só mais. Júnior Gabriel. Só mais uma. Outra pera do Maranhão. Aqui, ó. Apresentar a tua mãe, sei que ela vai te falar. Esse moço tem que ficar, ele é certinho pra casa. Eu vou me apresentar ao teu pai, ele também vai falar. Esse moço tem que ficar, ele é certinho pra casa. Ele é certinho pra casa. Gigante Crocodilo Prime. Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta. Quero ouvir. Mas peraí, vou te explicar. Pouquinho forró no 12, meu irmão. Eu encontrei ela no Tinder, mas ela faz umas paradas, porque eu não faço como você. E a galera vai dançando, e a gente vai detonando do Caribe. É o baile do Patrese. Vem comigo. Você veio me xingar. DJ Patrese com o famoso baile do Patrese. Mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta o que é que eu tô fazendo aqui. Mas mesmo assim, vou te explicar. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder e não é minha namorada, mas poderia ser. O nome dela é Jennifer. E o quê? Eu encontrei ela no Tinder, mas ela faz umas paradas, porque eu não faço como você. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder, ou não é minha namorada, mas poderia ser. Do bagulho 2, bora Polo! Ela aprendeu uma dança que é bom demais. John Hill! A envolvência da batida do papai. John Hill! E treme tudo quando solta o batidão. Toca a coreia! John Hill! John Hill! John Hill! Rasga a porra desse grave do paredão. Agora desce, vai filha, vai! Sobe, sobe, sobe, sobe. Aí é o Black. E vai descendo, vai descendo. Segura, garoto, meu gerente tá na área. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Vem pra cima, vem pra cima. Sobe, sobe, sobe. Vem dançando, vem dançando, vem. Se é o baile do Caribe, ela desce sem compromisso. O croque é o bicho, o croque é o bicho. Se é o baile do Caribe, ela desce sem compromisso. Como é que é? O croque é o bicho, o croque. Olha a bunda dela. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, para os criados da favela. Olha a bunda dela. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, para os criados da favela. DJ Patrese mandou pra novinha do bundão. No baile do Caribe, o croco tá pressão. No baile do Caribe, o croco tá pressão. Olha o baile. Deixo você louca de vontade pra transar comigo. Te olho com cara de safado, agora, agora, bandido. Agora, agora, agora. É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos lá pro carro que você vai ver. Dentro do carro, hoje vai ter putaria. Vem dançando, vem dançando. Dentro do carro, hoje vai ter putaria. Aí tá a Débora B2, o Marcos também, a primeira dama. Senta, senta, Adriana senta, aqui comigo. Senta pra um abraço. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Quem tá feliz, quem tá solteiro, joga tudo pra cima. Quem vai amanhecer, joga pra cima também. Quem tem vizinha fofoqueira, faz barulho. Quem tem amigo corno, dá um grito. É agora, Caribe! Um, dois, toma! E doida tudo baile! Segura, segura! Fala aí, novinha, novinha. Primeiramente, vai tomar no olho do seu cu. Segundamente, vai pra puta que pariu. E a terceira? Terceiramente, senta na rola. Oh, quica na rola. Oh, senta na rola. Oh, quica na rola. Oh, senta na rola. Oh, quica na rola. Oh, senta na rola. Oh, quica na rola. Eita porra, caralho. É o baile. É o baile do Patrese. Hoje no baile da Penha, o que vai rolar? Só putaria pra essas meninas dançar. Os amigos já tão cada um com a sua missão. Traz um lança que eu já tô com meu copão na mão. Agora. Hoje eu vou para na gaiola. Fica de maçã. Senta, senta. Senta pro chefinho do jeitinho. Bora, Naquinho. Bota você aí comigo. Tá depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Hoje eu vou para na gaiola. Fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gigante. Vai ficar chapado, vai. DJ Patrese.